Saúde do Forró. Alô, DJ Miqueias. Alô, DJ Miqueias. Maltrata esses corações, que isso é conde de forró. Me dói te amar, sabendo que já te perdi. Então só ficará a chuva molhando o meu pranto e eu pensando em ti. Me dói lembrar que sonhos que eram para ti se perderam com cada palavra, com cada momento que sonhei pra mim. Mas me dói mais imaginar que você vai e deixará para trás tua ausência em meus braços. Também me dói só esperar que nem sua sombra voltará para brigar minha alma em pedaços. Me dói te amar assim, porque sem ti me sinto tão vazia, é difícil pra mim. Me dói acreditar que você está amando outra pessoa e não vai mais voltar. E não vai mais voltar. Alô, DJ Miqueias. Alô, DJ Miqueias. Maltrata esses corações, que isso é conde do forró. Me dói te amar, sabendo que já te perdi. Então só ficará a chuva molhando o meu pranto e eu pensando em ti. Me dói lembrar sonhos que eram para ti se perderam com cada palavra, com cada momento que sonhei pra mim. Mas me dói mais imaginar que você vai e deixará para trás sua ausência em meus braços. Também me dói suspeitar que nem sua sombra voltará para brigar minha alma em pedaços. Me dói te amar assim, porque sem ti me sinto tão vazia, é difícil pra mim. Me dói acreditar que você está amando outra pessoa e não vai mais voltar. Me dói demais te amar assim, porque sem ti me sinto tão vazia, é difícil pra mim. Me dói acreditar que você está amando outra pessoa e não vai mais voltar. Mente fria.